Afinal, o Acre existe ou não? E Roraima existe? Ou o que existe é um grande preconceito contra estados pouco conhecidos da maioria da população? Surgiu nos blogs brasileiros, alguns meses atrás, uma onda de posts destinados a provar, entre aspas, que o estado do Acre não existe. E, com argumentos absolutamente nonsense, os textos escritos pelos blogueiros sugerem que o Acre é um paraíso fiscal, uma conspiração nacional que visa o desvio de verbas públicas para pesquisas e projetos secretos do governo federal. E há quem considere o Acre um mar de nitroglicerina, ou até mesmo um portal tridimensional. Também no Orkut, há comunidades destinadas a negar a existência do Acre, e também de outro estado do norte com população rarefeita, o estado de Roraima. E a polêmica chegou até o Twitter, a nova mania entre os internautas mais antenados, onde uma série de tweets debatiam sobre a existência ou não existência do Acre. Ora, venhamos e convenhamos. Embora boa parte desta infrutífera discussão esteja regada a uma grande dose de bom humor e de gozação, o fato é que querer negar ou questionar a existência de estados da federação que estão longe dos grandes centros urbanos e econômicos do país revela uma dose cavalar de preconceito. O preconceito contra quem não vive nas grandes cidades, nos grandes centros, ou que vive distante da realidade econômica que uns poucos privilegiados vivem. Muitos podem alegar que o Acre e que Roraima são estados localizados em região inóspita, de difícil acesso, tomados pela floresta amazônica, e cuja economia é insignificante para o progresso do país. Podem alegar que são poucas as pessoas nascidas lá, e que elas, supostamente, não teriam relevância no cenário nacional. Todas são alegações falhas. Localização geográfica e dificuldade de acesso não impede nenhuma região de prosperar. Se fosse assim, São Paulo jamais teria prosperado economicamente, pois quando os portugueses jesuítas começaram a explorar a região próxima aos rios Tietê e Ipiranga, encontraram uma verdadeira barreira de montanhas e floresta. Não fosse a tenacidade dos colonizadores portugueses e a ajuda dos índios naqueles idos de 1500 lá vai fumaça, São Paulo poderia ser, ainda hoje, um grande mato, tal como muitos imaginam que o Acre seja. Quanto à importância econômica, devemos lembrar que as reservas naturais existentes no Acre e em Roraima, em grande parte, ainda não foram exploradas. Jazidas minerais, fontes de água potável, terras e mais terras para agricultura e pecuária, ou mesmo para implantação de indústrias. Essas reservas existem, mas por enquanto estão preservadas, seja em reservas ambientais, seja em reservas indígenas, seja em áreas protegidas por militares. E é bom que estejam assim, pois no futuro próximo, não muito distante, poderemos precisar delas. E as pessoas? Conta-se nos dedos quantas pessoas a gente conhece que nasceram ou que vivem no Acre ou em Roraima. O estado de Roraima, por exemplo, tem menos habitantes que a cidade de Aracaju. Muitos dos habitantes desses estados vieram de outras regiões do país, principalmente do Nordeste e do Sul. Basta lembrar que o ex-governador de Roraima, que faleceu recentemente, era pernambucano. Muita gente saiu do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Ceará, de Minas Gerais, de São Paulo e de outros estados para se estabelecer no norte do Brasil. São brasileiros como nós, que estudam, trabalham, namoram, se divertem, enfim, não são seres de outro planeta, nem são figuras inexistentes. Enfim, ainda que seja em tom de brincadeira, negar a existência do Acre, de Roraima ou de qualquer um dos 27 estados da federação é querer negar o Brasil. E brincadeiras desse tipo inevitavelmente resvalam no preconceito contra culturas e estilos de vida diferentes do nosso.